Bom, primeiro bom dia para todo mundo. E antes da gente comentar um pouco os textos, né, lembrar que dia é hoje. Hoje é dia 2, a gente celebra mais uma data no calendário cristão para lembrar um evento. É, em algumas culturas, né, hoje é dia de festa. Hoje é dia de alegria, de cultos especiais, dependendo do, principalmente na igreja, mais da igreja ortodoxa, mais de outros lugares fora daqui do Brasil. Mas hoje é um dia importante porque marca, na verdade, a transição daquilo que a gente chama de Velho Testamento ou Velha Aliança com a Nova Aliança. A gente vê aqui os dois últimos personagens que pertencem realmente ao Velho Testamento, a uma outra maneira de ser, e que faz essa transição para uma nova história que começa ali em Jesus. Bom, vamos tentar entender contexto que isso tudo está acontecendo. Lembrar quem é José e quem é Maria. São dois pobres. A oferta que eles apresentam no nascimento, no, na apresentação de Jesus demonstra, né, dois pombinhos e duas rolinhas era a oferta do pobre. Na lei do Senhor, falava, se você não tivesse, se você for pobre, vai levar um carneiro, um bezerro, uma ovelha, levar um pombinho, uma rolinha. Quer dizer assim, essa é a oferta de pobre. Essa é a classe social a qual pertenciam essas pessoas. Que estavam ali, né, voltando, estavam fazendo seu caminho de volta de Belém para Nazaré. Ainda vai ter uma história complicada nisso tudo, que nos próximos 2 ou 3 anos eles ainda vão voltar para Nazaré. Que a gente vai voltar para Belém, quer dizer. A gente vai ver depois o episódio dos magos, que acontece bem posterior a isso. Esses são pessoas que estão tentando achar o seu lugar no mundo e com uma série de eventos que há 8 dias atrás, no caso deles, eles tiveram um parto num lugar difícil, dentro de uma estrebaria, né? Tiveram um evento que quem foi visitá-lo, né, foram pastores, né, gente da mais baixa, do mais baixo nível social daquela sociedade, foram as únicas testemunhas daquilo. Não tem o glamour da nossa noite de Natal, que a gente acha aquela cena maravilhosa com anjos, estrela, mago, tal. Isso tudo acontecendo no mesmo dia, isso aí é uma fantasia, é uma maneira de contar a história para ficar fácil. Mas o que aconteceu de fato é, saíram, fizeram o recenseamento, nasceu, passados os dias da purificação, do caminho para casa, passa do templo para apresentar ao Senhor como tementes a Deus que eram, para apresentar o seu primogênito, né, fazer a sua circuncisão, que foi o que ele foi fazer lá, né, e entrar na aliança de Israel. Esse é o caminho que eles estão fazendo. São pessoas ainda muito confusas, ainda muito diante de um fato. José sabe da história desse garoto, ele sabe que a sua mulher, ele jamais a conheceu. Estão confusos. Quando eles entram no templo, encontram dois personagens, dois velhos. A gente não se dá muito conta, mas pensa no que é numa comunidade você encontrar aquela velhinha que fica todo dia lá na igreja, na missa, né, no templo. Sabe aquela velhinha meio pancadinha na cabeça? 84 anos, filho, ninguém mais. Ela profetiza. Ela vive falando coisa, está lá, é o canto dela lá. E um velho, Simeão, um homem de Deus, um homem que fala, o Espírito Santo estava sobre ele. Meu velho, não é quem está na crista da onda. Esses dois, um é movido pelo Espírito Santo para ir lá, quando olha para o menino, ele que tinha seu homem, com certeza com essa coisa do silêncio, da visão mística de Deus, de ter uma caminhada com o Senhor, e havia promessa dada a ele por Deus, né? Olha, você vai ver a salvação de Israel. Estava falando sobre salvação, né? Você vai ver a salvação de Israel antes de você morrer. E a frase dele é muito legal: agora, Senhor, você pode despedir o seu servo. Muito legal, né? Agora, posso até morrer. E ele fala um tipo de fé típica do Velho Testamento, que é a fé daquele que não viu, aquele que não entendeu tudo ainda, que não vai participar dos fatos, mas que morrem em confiança, sabendo que Deus é o Senhor da história, que Deus vai fazer, que basta um sinalzinho de Deus que eu já estou satisfeito. Esse é o tipo de fé de Simeão que devia estar mais presente na nossa sociedade maluca, que precisa ver tanta coisa. Precisa ver tanta coisa pronta. Ele disse, não, já sei. Eu posso descansar agora, porque o Senhor já fez. Essa pessoa que tem a dimensão da eternidade, ele pode não estar fazendo enquanto eu estou aqui, mas na dimensão da eternidade está aí. A promessa está cumprida. E ele fala uma coisa, talvez a primeira pessoa que fala para Maria com todas as letras, né? Uma espada vai atravessar seu coração. Esse menino que vai trazer salvação não é um cara que vai ser o sucesso, ele vai trazer contradição, ele vai trazer confronto, ele vai revelar o que está sujo, o que está escondido, como diz lá em Malaquias. Né? Vai vir o primo dele antes se lavando que nem o lavandeiro, né? Com a soda pesada, né? Passando que nem o ouriço, passando as coisas no fogo, mostrando de tal erro, vai vir isso tudo, e esse garoto vai trazer a contradição à luz. E Maria, prepare-se. Esse menino vai fazer a espada cruzar seu coração. E eu imagino, né, que ela nem de longe imagina a cena que ela vai ver 33 anos depois. 33 anos depois ela vai ter que pensar que é uma mulher jovem, talvez perto dos seus 50, né, 40 e poucos anos, 50, olhando o filho de 33 anos pendurado num instrumento de tortura, sangrando. Fora a perseguição, fora os 3 anos em que ele ficou falando e ela perturbada. Porque a gente pensa assim, né? Maria estava ali do lado de Jesus, assim, toda nice. Foram 3 anos muito perturbadores para aquela mãe. Um jovem, né? 33 anos, é que idade, né? 34 agora, 33 é da Débora, né? Também já, tá tudo velho já. Passado de Jesus, já morreu. Né? 33 é a tua idade. Um jovem. Aí a mãe fala assim, maluco. Esse maluco, desde os 30 anos, só me dá trabalho. É, dos dois já me deu trabalho, mas ainda está enquadrado. Mas com 30, esse maluco sai de casa. E pior que um dia eu fui buscar ele com os irmãos, trazer a sanidade. Ele fala que mãe e irmão e pai é quem faz a vontade do pai dele. Esse menino só me dá preocupação. Sem ela saber da ressurreição ainda, ela vai ter que ver esse menino que só deu preocupação, morto e torturado, em público. Não é fácil para mãe nenhuma, é desesperante. Né? E muitas mães passam por isso hoje. É, eu estava vendo um filme bem interessante, chama 13ª Emenda, que é esse documentário que eu gosto de assistir, assim, que ninguém mais gosta, sobre as populações negras nos Estados Unidos. Né? E hoje os Estados Unidos. Não sei, a gente faz pouca conta na vida, né? Mas tem 5% da população do mundo são americanos. Só que 25% das pessoas que estão encarceradas no mundo são americanas. 25% de um em cada quatro pessoas que estão em uma prisão no mundo está nos Estados Unidos. É o país com maior encarceramento de pessoas. E é lógico, a gente fala de direitos humanos na China, né? Na Rússia, na Cuba. Agora falar isso, né? 25% desses 25%, 3 quartos são negros. É um filme muito interessante para ver as raízes históricas. A gente vê a quantidade de gente que é massacrada, negros linchados, pessoas. Quantas mães têm visto essa mesma situação de que atravessa o coração pelo mesmo motivo? De gente que vai lutar pela justiça, denunciar as incoerências, mostrar as coisas. Recomendo, está no Netflix, quem quiser assistir 13ª Emenda, está lá naqueles que ficam no cantinho, assim, no Netflix perdido. Que ninguém assiste, mas é um excelente filme. Fechando, voltando. Simeão olha, diz para essa mãe, e aí tem Ana. Eu fico, sempre que eu olho esse texto, eu fico imaginando a Ana saindo com essa criança, sabe aquela velhinha louca que pega teu filho no colo? Olha esse bebezinho aqui! Sai mostrando para todo mundo. E você fala, meu Deus, vai cair. 8 dias, você fica com medo, né? Teu filho de 8 dias na mão de uma velha doida. Tá andando por ali. E a velhinha fala, olha, olha, tá aqui. Já mudando assim. Legal, vó. Bacana. O chamado da gente nesse momento, e são duas pessoas que viviam no tempo, como diz o Salmo, né? até ali, talvez a maior possibilidade de santidade de uma pessoa era viver no templo de Jerusalém o dia inteiro. Como diz o salmo que você leu, Débora, né? Poder ficar lá. Quando Jesus morre e o coração de Maria é traspassado, quando a história se termina, um evento ocorre nesse templo, o véu, a grossa cortina que separava o Santo dos Santos do resto do povo, ela se rompe de alto a baixo, como se Deus se libertasse desse lugar, entendeu? E o Novo Testamento afirma o tempo inteiro: vós sois o templo do Espírito Santo. Onde Deus habita? Deus habita no meio do seu povo. Deus habita no meio daqueles que confessam o seu nome como Senhor. E o salmo que a gente leu diz: não existe lugar melhor para viver do que esse, do que estar na presença do Senhor. Isso nos leva a duas coisas. Uma, para que a gente tenha mais Simeões e Anas que conseguem ver o que ainda não é, que conseguem celebrar e se alegrar com o pouco, que conseguem encontrar um espaço aonde essa vida surge, a gente precisa que o nosso meio seja realmente o templo do Senhor, onde não há lugar para maldade, não há lugar para intriga, não há lugar para inveja, não há lugar para discórdia, onde a gente não tem que passar pelo que eu vou comentar no final da história de Malaquias. Quando a gente cria o contexto que a gente possa ser chamado de templo do Senhor, mais oportunidade a gente vai ter para mais Simeões e Anas, aqueles que conseguem enxergar o que ninguém mais está enxergando, o que ninguém mais está vendo. Conseguem ver no menino encarnado a salvação e a esperança de todo um povo. Se a gente não consegue isso, a gente vai ter que ler o profeta Malaquias. A carta do profeta Malaquias é uma carta muito interessante, e todo mundo conhece muito Malaquias por causa de Malaquias 3:10, né? Trazei todos os dízimos à casa do tesouro para que haja sustento na minha casa e ponha na prova se eu não fizer disso, trazer tamanha abastança. Todo mundo conhece o texto de Malaquias. Esquecendo para que Malaquias foi escrito. Malaquias é um texto escrito para os líderes religiosos do templo de Jerusalém e que denuncia claramente que essas pessoas, que eram os guardiães do templo, que eram as pessoas que estavam ali responsáveis por criar esse contexto onde possam existir justiça, paz, equidade, Simeões e Ana, essas coisas acontecerem, eram pessoas que faziam três coisas. A primeira, enfado. Ah, meu saco, lá vou eu de novo. Vamos lá, vamos começar o negócio aí. Primeiro capítulo de Malaquias. Mete a boca em vocês que fazem o serviço do Senhor como se fosse um peso. Não entendendo o privilégio que é poder fazer isso. Segunda coisa, gente que tinha relações maritais que era uma porcaria. Ou seja, ó, cansei da minha mulher, troco. Aliás, cada dia estou ficando mais parecido hoje em dia com aquilo lá. E terceiro aspecto. Caras que usavam as ofertas que as pessoas traziam e a oferta no templo tinha finalidade, como nós já vimos, de redistribuir renda, quer dizer, todo mundo era levado a levar para o templo entre 10 e 27,5% da sua renda para o templo, para que essa renda, na forma de comida, na forma de dinheiro, na forma do que fosse, fosse redistribuída para as viúvas como Ana que moravam lá, para os pobres, para os que não tinham. Quer dizer, o templo era um grande lugar de redistribuição. O que é que esses caras passaram a fazer na época de Malaquias? Pega essa grana toda e faz o que o nosso governo faz, faz o que os nossos políticos fazem, faz o que esses pastores pilantra de Satanás fazem, esses camaradas que se locupletam de ter avião, de ter jato, de ter, sabe, esse sinal de prosperidade, você viver essa coisa toda. E Malaquias fala isso: os seus ladrões, tragam todo o dízimo para a casa do tesouro. Essa palavra é para o ladrão, cara. Quem aqui, qualquer um de vocês que tem ido em igreja a vida inteira, viu essa palavra sendo dirigida ao povo? A vida inteira. Isso é uma heresia. Isso é uma heresia. Você queria saber o que é uma heresia? É isso. O dízimo já era levado, as pessoas levavam. As pessoas iam lá e levavam. Só que o cara levava para casa. O cara usava para si. E aí Deus fala: cara, para de ser assim. Faça a prova de mim. Traz isso para cá para que haja. Olha o que está escrito: para que haja alimento na minha casa. Você acha que é para quê? Para Deus comer? Põe-me à prova. Para que haja alimento na minha casa. O templo de Israel era nada mais do que um grande armazém que abastecia, que fazia com que ninguém passasse, ou era proposta de que ninguém passasse fome. As pessoas estavam passando fome, passando miséria, porque esses cretinos pegavam dinheiro e levavam para si. Ou seja, para que a gente não tenha que ouvir o início de Malaquias 3, que foi o dia do julgamento: vai vir o meu servo e vai lavar. E olha aqui, ele se assentará como um refinador. E ele vai dar um jeito na vida dos levitas. É o que está escrito aqui. Ele vai dar um jeito na vida dos levitas. Ele vai pegar e vai purificar esses levitas, que são os caras do templo. E vai passar eles na régua. E vai passar no fogo. Gente, nós temos duas opções diante de nós, sempre diante de uma palavra profética. Ou nós criamos o contexto onde o Senhor possa ser apresentado, onde a gente possa encontrar a esperança que há em Jesus. Onde Simeões e Anas possam fazer parte da nossa vida. Onde as pessoas possam criar o espaço no qual a gente pode dizer: aqui o reino de Deus acontece, aqui o Espírito Santo de Deus habita. E esse é o lugar onde eu quero estar? Ou a gente vai ter que ouvir uma palavra dura como a de Malaquias: eu vou passar régua em vocês. Eu vou mandar o fogo para vocês. Eu vou dar jeito na falta de vergonha de vocês. É uma opção que a gente tem o tempo inteiro, todo dia. Como que faz isso? Os textos que a gente está vendo ao longo das últimas semanas, sobre inveja, sobre egoísmo, sobre, sabe, tratar as pessoas com justiça, com equidade, sabe, sobre abraçar as pessoas, sobre incorporar as pessoas, sobre não pensar o mal, mas pensar o bem. Sabe, essas coisas normais? Sobre ser elegante, como a gente viu ontem, você não estava aqui, né, Débora? Antes você estava falando sobre Boaz. A elegância, a polidez de Boaz. Sabe, é papel do cristão ser polido, ser educado, ser, sabe, elegante um com o outro, ser bondoso, pensar o melhor do outro, se prejudicar para que o outro não se prejudique. Sabe, isso cria o tal do templo, que não é mais de pedra. Por isso que Paulo vai falar: vós sois o templo do Espírito Santo. Que a gente possa, aqui quem está ouvindo aí, né, que a gente possa criar contextos no qual as pessoas, onde estiverem com a gente, aqui, sabe, nas nossas famílias, sabe, nos contextos que a gente se une, que a pessoa fala: cara, é bom estar aqui. E que nesse lugar possa acontecer os milagres que a gente quer ver acontecer, entendeu? E que os malucos, que nem o Simeão e a Ana, que ninguém ouve, que está lá na margem, possam se alegrar com o que ainda não é. Se a gente não fizer isso, se a gente não perceber isso, a gente vai ter que ouvir palavras duras como Malaquias, porque boa coisa é ficar na casa do Senhor o dia inteiro. E o que Jesus nos trouxe foi a possibilidade que cada casa nossa, cada contexto nosso de trabalho, cada juntamento nosso se transforme no templo onde ele habita. E não mais um lugar lá em Jerusalém onde a gente tem que ir. Na verdade, a gente voltou a ser transportador de Deus, entendeu? Como era na época do tabernáculo. A gente caminha e onde a gente caminha, Deus está junto. Tá bom? A gente tem na cabeça isso, esse é o nosso chamado. Tá bom? Amém.